cura, magia, sorriso, emoção. Amores eternos que brincam com medo e quebram cedo que rouba a razão. Amores modernos, amores sinceros, amores que eu quero e que me querem bem. Amores de linda, cabocla bonita, vestida de chita, cheiro de Maria. Boca de manga, a língua que manga, me vende, me beija e me deixa. Assim sem jeito, sem prosa, sem como me rosa. Já disse, já juntam. Amores, bolinhas, que cantam a noite. Conversas açoites, com prosas na mão. Amores ardentes, que gemem demente. Cantos, que são de emoção. Amores de boca, que varam a noite, que somem o dia que conheces em mim. Amores modernos, amores sinceros, amores que eu quero e que me querem. Amores morenos, são brindos, são passos, são vidros, são cargos, um corte em mim. Amores proibidos, são versos, tremores, são bocas, odores, são beijos sem fim. Amores vadios, amores de fogo, de riso, de gozo, de bicho no circo. Amores modernos, amores sinceros, amores que eu quero e que me querem. Que passam a mim, que deixam pegadas na cor do açaí. Na terra vermelha, na mata morena, no rumo do bolero e dança. Tinha boca cheirosa, cheia de prosa, te quero pra mim. Amores, senhores, de todos os tipos, de deuses e mitos, de todas as cores. Amores, senhoras, que pagam o tempo, que chamam o vento, que expressam as horas. Amores, temores, que cantam as